aqui. Que placa! Cadê o brinquedo amarelo com ídolo em vaquejada? E respira fundo, eu tenho muito pra dizer. Talvez você não consiga entender, vai ser melhor assim. Eu nunca pensei que o que seria assim dar certo. Tatazinho, bota sentimento e fala de amor aí, papai, vai. E aí? Oi, Tatazinho. Eu nem pensei na sua vida bem errado, mas o certo pra você tá errado. Eu fiz tudo que você pediu pra fazer. E sei, acabei te assustando. Todo dia um novo plano. E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Então me diz o que é amor pra você. Se até agora não consigo entender. Se eu fui o que todos procuram. Então me diz o que é amor pra você. Com os corações você vai ter que ficar. Você vai desperdiçar o seu amor aqui na sua frente. Então me diz o que é amor pra você. Na sua vida vem rato. Olha que mais o zero pra você dá bem rato. Eu pedi tudo que você pediu pra fazer. E cê, acabei te assustando. Todo dia um novo plano. Mas você só queria um momento. Vai devolver mais um. Vai na tesinha. Então me diz o que é bom pra você. Se até agora não consigo entender. Eu fui o que vários procuram. Então me diz o que é amor pra você. Olha que quantos corações você vai ter que brincar. Olha que quantos eu te amo você vai desperdiçar. Com seu amor aqui na sua frente. Me diz o que é amor pra você. Me diz o que é amor pra você. Quem gostou faz barulho aí.